embaçou, ficou pequeno. Sou ENDRG, eu tô no veneno. Esquema aqui é de irmandade, nunca traia na maldade. Estilo temporal, um ciclone na tempestade. Que chega, chegando que abala na moral. Sou colheita maldita, efeito colateral. A válvula de escape da ira da periferia. Um salve pros parceiros, sangue bom, correria. Das vilas, das vielas, dos barracos, das favelas. Ladrão de atitude, trancado, jogado no fundo da cela. Que é forçado a desandar pra apodrecer atrás do muro. Aqui é o lado pobre, o lado foda e obscuro. O lado marginal do assalariado sem dinheiro. Que o play quer que se foda, então eu fodo o play primeiro. Eu sou periferia, roupa humilde, baia pobre. Homicídio, latrocínio, vejo sangue que escorre. Das quebras do Brasil, de norte a sul, de ponta a ponta. Aqui eu dou na rima e pode crer, não é coisa pouca. Se quem avisa, amigo, é o play, não vou te avisar. Entra numa, vem na nossa, pra tu ver no que vai dar. Desenvolver pra nossa horda com a banca dos maloqueiros. É eu, meu pessoal, e não tem boi pra trás com ele. Família na fita, equipe nervosa, linha de frente que mete os peitos. Periferia, só quem é, sabe o jeito. Dá um vácuo na quadrada e diz que vem a quem vier. Com nós, quem quiser, encontra nós, se puder. Com nós, quem quiser, encontra nós, se puder. Isso é o ponto C, BMP, bota fé. Com nós, quem quiser, encontra nós, se puder. Povo pobre brasileiro, é nós na fita, né? Com nós, quem quiser, encontra nós, se puder. Isso é o ponto C, BMP, bota fé. Com nós, quem quiser, encontra nós, se puder. Povo pobre brasileiro, é nós na fita, né? Aí é comigo se quiser, encontra mim se tu puder. Aqui é a voz do povo com o cabuço do gambé. Que te enquadra na rua, grita contigo, mira salariado. E na sequência lambinho, um rabo de playboy engravatado. Que termina a base com tudo pro repique do ladrão. Que senta o dedo neles quando aponta o camburão. Explode o ódio, a revolta de um povo sofredor. É o fruto da maldade de um sistema opressor. Que só me respeita quando eu me rebelo. Quando cada um pega na mansão e manda alguém pro inferno. Quando a minha quadrada tranca o carrinho puxado. No meio da cara do boy, com o rostão estourado. Caso contrário, eu não sou nada, ninguém que vale a pena. Sou mais um manézio, ninguém manipulado pelo esquema. Que há mais de 500 anos se fode na mão de mercenário. Porra, exploração que vem do tempo dos escravos. Eu sei que eles me querem como um maluco jogado na praça. Atiro nós na merda que é pra nós trampar de graça. Por um prato de rango azedo, os trapos velho cobertor. Nos tempos de pia, quando pensava em ser doutor. Mas pararam de estudar pra dar um apoio lá no barraco. Sem curso de porra nenhuma, filma aí o resultado. Engraxando o sapato e o outro mundo. Eu vou descer no mato do futuro promissor pelo talento na bola. Tá com fumão comprometido devido ao vício na cola. Da família que mata, fome tomando sopa de papelão. Esse é o RS que eles não mostram na televisão. É do senhor de idade, jogando ao relato que morre de fome. Do confirmado que pá, morreu na mão dos outros. Lugar errado, hora errada, se trocou com a polícia. O irmão a menos na favela, um corpo a mais na mão da perícia. O nosso aliado que tá numa cadeira de roda. Tomou tiro na espinha, periferia é foda. Enquanto o play se espicha, pagando falsária com a puta do lado. Na guerra da periferia tem sangue coagulado. Soldado mutilado, aqui não é o Vietnã. Mas tem cartucho deflagrado com um baletão de rolimã. E quando acerta e estraçalha, acaba estrago teu pulmão. Nacional, sem bandeira no caixão. Não é cidade nova nem Jardim do Lago. Não tem madame vadia pagando de BMW. Aqui tem sangue, velório, choro, agonia e dor. A cada fita uma cena perfeita pra um filme de terror. Que não concorre ao Oscar nem ao prêmio de Gramado. Aí playboy, filho da puta, tu tá muito espichado. Só pensa no teu benefício, o resto todo tu vai se fuder. Mas se pá vai tomar pega porque o Y.C. Dá o vácuo na quadrada e diz que vem a quem vier. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Isso é o ponto C do MV, bota fé. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Povo pobre brasileiro, é nós na fita, né? Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Isso é o ponto C do MV, bota fé. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Povo pobre brasileiro, é nós na fita, né? Eu meu pessoal e não tem hoje pra trás com ele. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Isso é o ponto C do MV, bota fé. Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Povo pobre brasileiro, é nós na fita, né? Com nós quem quiser, encontra nós se puder. Isso é o ponto C do MV.